Nesse horário, a Rádio Manhuaçu apresenta... Canta Sertão, o som Brasil em suas tardes. O melhor da música de nossa gente. Canta Sertão, computadores, sonoplastia e apresentação, Vantuil Ferreira. Rádio Manhuaçu AM. 24 horas. Programa Canta Sertão, seleção musical de primeira. Há mais de 30 anos com você, levando essa assinatura. Vantuil Ferreira. Alô, Vantuil Ferreira, um abraço, aqui é o Gino do Gino e Gino. Olha, prazer em falar no seu programa. Toca uma música nossa, Vantuil. A boa música sertaneja é aqui, no 710 AM, Rádio Manhuaçu. Vantuil Ferreira segue apresentando Canta Sertão. E agora, aquela música sertaneja raiz que marcou época. Canta Sertão, abre o baú e recorda com você. Setecentos e dez AM, Rádio Manhuaçu. Vantuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Vantuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. A Rádio Manhuaçu acaba de apresentar Canta Sertão. Em nome de nossos patrocinadores, somos gratos por sua atenção. E até o próximo programa. A Rádio Manhuaçu acaba de apresentar Canta Sertão. Em nome de nossos patrocinadores, somos gratos por sua atenção. E até o próximo programa. Companheiro Vantuil Ferreira, um abraço de duas voltas e meia em Ecovar e Gaúcho da Fronteira, conhecido como Erva Brava, e é uma satisfação grande poder mandar um abraço a todos os teus ouvintes. De repente nós bolhamos uma perna por aí, companheiro. Cordiona de duas alas, vai alegrando a festança, resmunga que nem criança, choramingando baixinho, pois onde eu meto o focinho, o fandango tá formado. Dançando de par trocado, um bugio bem marcadinho. Esse bugio dá pra dançar com a água pela cintura, irmão velho. Nem pó não levanta. Hahaha. nesta gaita de botão. Quando o fandango se embala, o rodopiando na sala, a prenda linda e o peão. E é melhor que comer doce escondido na velha, che. Mais um empurrãozinho. Nosso fandango gaúcho é assim, desta maneira. No litoral e fronteira, na serra e lá das missões, faz vibrar os corações da gauchada buenacha, que vestiripa e bombacha fazem culto às tradições.